as iniquidades. Ah, Jesus, quanto amor sobre mim o Senhor derramou. Agora sou feliz, pra sempre livre estou. Livre estou, livre estou, livre estou, pra sempre. Antes da prestação de contas, a quem me confiou o seu nome e poder, eu tenho de fazer o que me foi mandado, impedindo os perdidos de perecer. O mundo espera que os filhos se apresentem e tragam a solução de todos os males.